No 442, aciona identificação, vou ir na prima de Mari para a chegada Mari. Desce e mantenha o nível 060, ajuste na 098. Força Aérea, UNO 442. Acione identificação, vou ir na proa de Mari para a chegada Mari. Desce e mantenha o nível 060, o ajuste UNO 098. UNO 442, copiou o controle? Salvador, é o seu 3198. O senhor teria saída prevista para Guarulhos, ponto 3198? Chamento, mantenha presente para o limite ao localizador, 1393. Força Aérea, 1393. Vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite ao localizador. Alô, Salvador Azul 4060, Vivana Foxtrot. Azul via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 4060. No 393. Força Aérea no 442, acione identificação. Foi na proa de Mari, para a chegada Mari. Desça e mantenha o nível 060, o ajuste 1099. Desça e mantenha o 060, o 1442, o ajuste 1099. 360, decolagem 10, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, direto Bidev, intercepta a rota do seu plano. Controle 1935 e transponder 5422. 360, Guarulhos, segunda 10, curva direita, Del, Leda, depois Bidev, intercepta a rota. 1935, 5422. Correto, reporte pronto. Azul 4207, cópia. 4207, autorizada RJ. 360, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, boa voa Bidev e Bidev intercepta a rota de seu plano. Controle 1935, transponder 5157. Portão 8, 4060. Bom dia, trip 5240. Em Serra Novembro, Tango Romeu. Esporo Pouso, 1430, Lima, Quilo Zulu. Gente. Papatango, Lima, Quilo Zulu, sub, mantém o nível 100, chame Centro Recife, 12685, alterna no 2545. Gente, uma centena, 2085, 2545, Lima, Quilo Zulu. Cosão, 5240, confirmando, baixou e travou. Irmão, baixar travado. Ok, fique atento a fortes variações do vento na curta final da 1-0. O vento 1-70 graus com 1-3 nós, variando até 2-0 nós. Tem livre pouso na pista 1-0, o trip 5240. E ficar atento, livre pouso na 1-0, então, 5240. Tenha 4 mil pés, o ajuste no 099. Ok, sim, vida nova, confirmando a guarda de cópia, o Mike Juliet Romeu, pátio 4, confirma. Controle Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, aciona identificação. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar 55 milhas sudoeste do VR de Salvador. Voo e vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 075, limite ao localizador. Alfa Tango Tango, desça, semi pronto para descida, o ajuste na 09. Informação em curso, limitado pelo localizador para iniciar a descida, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça e mantenha o nível 080. 080, Alfa Tango Tango. 935, transponder previsto, será o 0164, Cotejo. Abjet 5728, desça para 2000 pés, o ajuste na 09, autorizado ILS, reporta no localizador. Afirmativo, vai reportar no localizador, Abjet 5728. Mike Juliette Romeu, PLB. Decimal 9. 219, bom trabalho. Solo, trip, na sua escuta livrada, bom dia, boa tarde. Boa tarde, trip Pitax via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo 3, trip. Acionamento de Matax, Mike Juliet Romeu. Jet 5728, curva direita para o 070. 070 na Pro, Webjet 5728. Patango Juliette Bravo Delta, serviço radar terminado, 63 milhas nordeste do VR de Salvador, mantenha o nível 070, chame Aracaju e 1203. 1203, Juliette Bravo Delta. Para o taxi do K3191, está com 171, a bordo 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Copiado, TAM 3171, no táxi autorizado Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 1186. TAM autorizado Juliette Alfa, ponto espera 3191, 1186. Solo Salvador. Bom dia, gol 1777, autorização para... Gol 1777, autorizado, posto seguro nível 320, via Upper Whisk 50. Decola 10 com curva à direita na saída da Euleda, após Euleda Ilhéus. Frequência do controle 1935 e o transponder 5172, Cotejo. 1393. Porto Seguro, nível 320 pela Upper Whiskey 50, decola da 10 com curva à direita, saída da El Leda, após Ilhéus, 1935, controle 5172, transponder. Correto, quando pronto, somos por pé, acionamento no 07. Chamará o gol 1777. Deixa na 09. Alfa Tantan. 07, observando. Coordenando com a equipe de solo, após passar os hidrogões da TAM, a retaguarda. Autorizado, chame táxi. Olá, Salvador, bom dia. TAM 3895 solicita autorização para Guarulhos, nível 360, gate 3. 3895, aguarde cópia. Aguarde cópia, 3895. Seria a possibilidade para confirmar a aerovia? O limite ao localizador no 442. Utilizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporta pronto. Cinco sete dois oito, já totalmente visão. Webjet 5728, complete final semi a torre no 86. 86, afirmativo. Está presente? Autorizado, está presente com Pro Norte, o vento 1970 graus com 15 nós, Mike Juliette Romeu. Autorizado, está presente, Romeu. Em Salvador, Webjet 5728, visual com a pista interceptando, vai interceptar final. 5728, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Confirme já visual? Tá totalmente visual. Ciente. Toyota 31 no avião, tá na ponto de espera da 10 pronto. Mantenha o ponto de espera, tá 31 no avião. Também 31 no avião. O Mike Juliette Romeu decola ao 01. Prossegue com proa nordeste. Confirme até quantas milhas vai passar do campo? Até umas 5 milhas. Eu sobrevoo em Vida Nova. Gente, mantém a escuta da torre e reporta para o regresso. Mike Juliette Romeu. A escuta da torre e reportará para o regresso, Romeu. Está estabilizado? Solida BDEV. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. A frequência do controle, 11935 e o transponder 5167, Coteje. Ok, autorizado 340 para 4. Decola da 10, primeira curva é à direita da El Leda. Após sua de Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. 11935, controle 5167, o transponder está 3895. Correto, 3895, sobre possível estacionamento no 03. Demora para o espectro estacionamento, eu sou 3295. Elevador 4207 para o TAC, temos a bordo 95, autonomia de 4 horas e 15 minutos, que vou tornar a Campinas. Gente, azul 4207, Livre Taxi. Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 186. Gente, Livre Taxi, Juliette Alfa, ponto espera da 10, quando o próximo vai chamar a torre 118, decimal meio. Azul 4207, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o gol no 260, posição 4, pushback acionamento. 04, autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi. Autorização de pouso, pista 10. Ah, você poderia confirmar algum frasco para o 3296? O 3296, confirme. Ah, o número da frequência para o número 5 na aproximação. Obrigado. Liga. Controle de Salvador, muito boa tarde. Passarela 2230, sendo a formação Quebec. Passarela 2230, boa tarde. Desça para 4 mil pés, chegada a mão. Ajuste no 019, informe a indicada. 4000, 1019, está mantendo a indicada de 270, passageiro 2230. Copiado. Solo Web 5728, livrou, instruções táxi. Oi. Livre decolagem, 319. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 018. O Força Aérea no 442, 2000 pés. Agora não tem que fazer. Controle, passageiro 2230. Confirme. Teria alguma velocidade recomendada, senhor? 250 nós. Afirmativo, reduzindo para 250 nós. Se precisar, pode reduzir até mais, senhor. Somente 250 nós e após passar o nível 1 centena, 210, 210. Afirmativo, 250 após 1 centena, reduzindo para 210 nós. Passando 2230. Alfa Tango Tango, vetoração para o sequenciamento e para a separação de tráfego, curva à esquerda, proa 050. Esquerda 050, vai atingir 4 mil pés, Alfa Tango Tango. Pode prosseguir para 2 mil pés, Alfa Tango Tango. É 2 mil, Alfa Tango Tango. O Alfa Tango Tango informa o tráfego, posição de 3 horas, a nave é a 5 milhas, passando 3.500 para 2 mil pés. É um tucano da Força Aérea. Está ciente, Alfa Tango Tango, sem contato visual. Força no 442, informe a indicada. 80. Tem condições de manter essa velocidade até próximo do marcador externo, ou seja, Simbra? Afirma. Graças. 612. Alfa Tango Tango, desça, confirme a indicada. 1759. 170 nós, ótimo. Desça para 2000 pés e intercepte o localizador nessa proa. Alfa Tango Tango. Força Aérea no 442, curve agora à direita, proa 060 para interceptar o localizador. Solita 3191. 3191, vigilância 340. Pode voar, Dael? Dael. Não. Força Aérea no 442, direita 060 para interceptar o localizador, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 060, 2000 pés, Força Aérea no 442, estabilizado o localizador. O azul 4207 visual com o tucano da Força Aérea, final da 10. Afirmo, senhor. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira 10, o azul 4207. Após a passagem do tráfego na final, alinha e mantém disco 10, o azul 4207. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, o tráfego que o precede está na posição de 1 hora, aeronave a 6 milhas, passando 2.500. O tucano da Força Aérea a cerca de 1 milha para interceptar o localizador. Tá certo, Alfa Tango Tango. Escuta, o Lima Charlie Vitor. Força Aérea no 393 no solo ao 08, livre táxi à esquerda, táxi hotel até o pátio militar. Afirma, senhor. Oi, de Simbra, e confirma se está com referências visuais no 442. Afirma. Beijo. Lima Vitor, correção, Lima Charlie Vitor, prossiga. Dando para 1 no 300, venceu. Confirme se apresentou outro plano. Está contar com referências com o solo, visual com o solo. Afirma. Copiado. Complete a aproximação 1442, torre 18612. 1442. Afirmativo. 1442, complete aproximação, torre 186. O farol retorna? É o farol retorna. O monociclo 7, para o táxi, 150 a bordo, alerta com 1226. 1226, confirmação PLD. 150. X-ray, tá. Estabilizado. Descendo para 2 mil pés, no 018, reportará estabilizado no localizador. Passada do 2230. Tango, tango. Alfa, tango, tango, continua aproximação, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Tá certo, estamos a meia pilha para a duna. Center. O Gol 1260 está pronto no ponto de espera da 10. Gente, mantém o ponto de espera, Gol 1260. Mantém 1260. Gol 1042, Flui LS. O Força Aérea no 442, check trem. Força Aérea no 442, bip checado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 13 nós. 42. Está na guarda, para copiar. Então. 4207, decola aos 11, controle 1935, bom voo. Local autorizado, 500 pés, decola da 17, curva direita, no litoral sul, frequência do controle 1935, torre 118, meio transponder 0117. Conteja. Tranquilo, vai decolar da 17, posso curvar direita, 2207, controle 136, torre 0117, no transponder, melhor fazer. Correto, PLB? 05, por favor. 05, acionamento táxi, uma torre 1186. Boa noite, meia, boa. 1108, chamará estável no ILS 3216. E comando, boa tarde, 1974, Vista Quebec. Após o Tucano na curtíssima linha e mantém cabeceira 10, agilizando. Após o Tucano ali, mantém o bom da 260. Boa tarde, Golno 754, Vista Quebec. Boa tarde, Golno 794, está presente projetado, esse é o nível 050. Etap 050, Golno 754. Está livre a decolagem com Proa Sul, 180 graus com 10 nós. Sim, vai baixar travada, Alfa Tango Tango. Gente, continua a aproximação aguardando pista livre, Alfa Tango Tango. Tango Tango. O Força Aérea no 442, no solo aos 12, libera próxima à esquerda, táxi e hotel até o pátio militar, frequência livre no corte. O 260, livre decolagem da 10, vento 180 graus com 10 nós. Vai iniciar na 10 com 1260. O Papa Romeo Lima Charlie Vitor decola de Salvador às 13, prossegue corredor Axé e chama o controle 119-35, bom voo. Muito obrigado, obrigado pela compreensão. 7, pronto, ponto de espera da 10. Gente, mantém o ponto de espera, Gol no 777. Mantém. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, está 8001. Estamos usando nível 188 para o nível 1. Boa tarde. Confirmar a nave que chamou o controle, foi o TAM 8001. Afirmativo, usando nível 184 para 1 do 7. Tango baixou e travou? Afirmo. Papapá, Alfa Tango Tango, vento 180 graus com 1-2 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Livre 1-0, Alfa Tango Tango. Júlio Lima, Charlie Vitor, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Lima, Charlie Vitor. Mantenha o número 10 no Correio do Axé e reporte para a barra. Assim que possível, o seu estimado para ingresso na Terminal Ilhéus e para o pouso em Porto Seguro. Positivo. Reportaremos fora da barra e daqui a pouquinho passa aí o estimado aqui. Ato. Estabilizando o localizador, dá 1-0, passarei do 2230. Passarei 2230, complete a aproximação, torre 186. 186, 2230, boa. Controle igual no 260, 260 na Pucaracaju, na sua escuta. Gol no 260, complete a subida ao 390, saída Puca. 390 Puca. Controle Salvador no 041 da Gol, ciente da Quebec, passando 200. Gono 041, desci para 4.000 pés, chegada bom. 4.000, chegada bom, 041. 5, ciente da informação, Quebec. 6741, Guarulhos 340, copia? Pronto. Autorizado, Guarulhos 340, via por esqui 50, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após a Leda Eudes, controle 11935, transponde 5446, contexto. Decola Guarulhos 340, via Up 50. Estão no zero, vindo a curva direita da El, Leda, Eudes, transponde 5446741. Confirmando, transponde 5446. Confirmo, 5446. Correto, condução do seu pushback, acionamento no 05, web 6741. Pronto, acionamento pushback, web 6741. Solo Azul 4033, informação Quebec e autorização no 60 e Leos. Alfa Tango Tango, na escuta? Alfa Tango Tango, Alfa Pato 3. Autorizado, Alfa Kilo Pato 3. Positivo. Autorizado, direto, Leos. Lima, Charlie Vitor. Controle, trip 5220, através de Judas, sendo vetorado para a proa 060, de áudio descida. Para o 70070, trip 5220. Mantenha a proa. É autorizado no 60 para Ilhéus, e a nota do plano decola na 10, curva direita, na Dael, Leda, pós-Leda e Ilhéus. 11935 ao controle, aciona 5427-4033. Correto, Azul, quando pronto, sobe para o pushback, acionamento no 08. Vai reportar, 4033. Tarde, ao Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Não interfere com seu pouso, tem livre pouso na 10, 180 graus com 15 nós, o 2230. Ciente, 2230, temos tráfego no Noticast, autorizado pouso na 10, 2230. Posso acertar, né, senhor? Copiado, na escuta permanente. Na escuta, Tango. Senhor, Salvador, boa tarde, log 9130, passando 2-0, respeito 3-0, na proa de Mari, desce para o 80. Log 9130, desce para o 80, 080, a chegada é a Mari. Na Mari, está voando na Prodimari, gente está de Quebec. Já. Controle, boa tarde. O ONU 777. 777, submantenha 3-0, saída da EL, vigilância. 3-0 da EL. Reduza 210, desça para 3.000 pés. 210, 3.000, 754. Gol no 041, 2.000 pés, reposto estabilizado, gol no 041. Reduza 3216. 3216, torre 18, 612, bom pouso. 76, boa tarde. Gol no 041, se copia.